coração batendo de saudade da bela moça que deixei a me esperar. Fui caminhando, procurando meu destino, um repentino, era hora de voltar. Essa cidade é tão maravilhosa, rosa formosa que nasceu para mostrar sua beleza, seu perfume, sua cor, seja do jeito que for. Você nasceu para brilhar. Eu canto agora essa canção no cheiro da sombra do juazeiro que se apaixonou pelo teu jeito de moça, menina, minha linda Petrolina, meu pé de fulô. Eu canto agora no cheiro da sombra do juazeiro que se apaixonou pelo teu jeito, menina, minha linda Petrolina, meu pé de fulô. Viajando estradas e mais estrada, zoava entre as serras o berro da boiada. O sol já estava alto, as sombras cruzando a estrada. Meu Deus, eu não vejo a hora de chegar na terra amada. O sol já estava alto, sinto demais. Saudade, eu sinto demais. Viajando, meu Deus, como dói pensar se Rosa tá me esperando. Desde que eu saí de lá, lembro da ararinha azul que foi pra lá morar. Ela me lembra de tu quando começa a cantar. Lembro da ararinha azul que foi pra lá morar. Ela me lembra de tu quando começa a cantar. Sim. sinto demais. Ei, Cidade FM 95.7. Cidade FM 10:50. Nos braços de uma morena, quase novo, belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um aceso, guarda-roupa, escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a.